O Joãozinho era um puto de 7 anos, puto reguila. Então chega à casa e vira-se para o irmão, o Manel, de 20 anos. Oh, Nel! Vais-me ensinar aí a dar uma trancada, não vais? A dar umas beijocas aí, hein? Moço, vai-te foder. Joga a Playstation com o Tomb Raider que a gajão da Caxuxas à mostra, vai-te foder. Olha, eu comecei a namorar com a filha do leiteiro da minha idade para ir dar uma trancada para o pinhal. Joga a Playstation no 3, que ela aparece quase nua, caralho. Lá estás tu, Nel. Caralho, Nel. Não ensino nada. Olha, então vamos fazer o seguinte. Quando fores buscar a tua namorada, eu escondo-me atrás no carro e vejo como é que tu fazes, caralho. Oh, moço, vai-te foder. Fica a ver os patinhos, caralho. Bem, mas como o Zezinho era o tipo reguila, chegou a hora dele ir buscar a namorada, ele enfiou-se lá atrás e ele chega com a namorada ali à Serra do Pilar e vira-se para ela. Como é? Pinas? Não pino, não. Então foda-se, pé a pé! E o Joãozinho começa de lá atrás. Foda-se, é assim, é fácil. E chega à casa, pega no triciclo, monta a miúda no quadro e começa a pedalar pela Serra do Pilar acima. Chega já com os bofos de fora lá. Mué, pinas? Pino. Então leva a tua bicicleta que eu vou a pé.